Então hoje a gente vai complementar a parte dos princípios do direito ambiental, falando especificamente do poluidor-pagador, o seu desdobramento em usuário-pagador, que é muito parecido com ele, e o princípio do desenvolvimento sustentável. Com relação à ideia do poluidor-pagador, nós temos naturalmente que lembrar o que significa poluição, porque o poluidor é aquele que provoca, que causa uma poluição. A definição de poluição está na mesma lei que define o meio ambiente, é a Lei 6.938, de 81. Lá no artigo 3º, ela definiu o meio ambiente no primeiro inciso, degradação ambiental no segundo inciso e poluição no terceiro. O poluidor está no quarto. E por poluição, em síntese, nós já vimos esse inciso, ele diz que é a degradação ambiental que tem um nível de intolerabilidade por parte do ambiente, ou seja, que ultrapassa os limites que a natureza possui para se adaptar a eles. E, na realidade, ele traz 5 incisos que tentam justificar isso. Ele não fala intolerabilidade lá no inciso, mas é isso que a gente pode interpretar. Basicamente, é todo tipo de degradação que pode causar um dano à saúde pública, aos biomas, à paisagem, lancem energias ou matérias fora dos padrões aceitáveis. Então, são algumas das possibilidades que o inciso traz. Poluidor é toda pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que provoque poluição. Quando nós pensamos num princípio do poluidor-pagador, ele está, portanto, dizendo que aquela pessoa física ou jurídica que causa poluição é responsável por esta poluição. A ideia do pagador, isso vem do próprio inglês, de onde se originou o princípio, significa que ele deve pagar, mas não o pagar apenas monetariamente, mas o pagar do ponto de vista de ressarcimento do dano que ele provoca. Por isso que a gente faz questão de ressaltar que essa reparação é, em primeiro lugar, in natura. Ou seja, se o dano ambiental foi provocado em florestas, na água, a forma como o poluidor deve agir na reparação é recuperando a mata. Então, ele tem que reflorestar. Se ele poluiu o rio, ele tem que tomar medidas de engenharia ou biológicas, o que for necessário, para restaurar a qualidade dessa água, soltar alevinos, o que for necessário. E com alguns detalhes, né? Esse processo de reparação que ele faz, ele tem que levar em consideração não um ato único, mas um ato continuado. Porque, às vezes, uma simples emissão de poluição num rio pode provocar danos que vão levar 20 anos para serem reparados. Então, ele não se exime da responsabilidade no primeiro ano, em 5 meses. Por isso que é muito comum termos de ajuste de conduta ou acordos em processos judiciais que suspendem o processo por vários anos, porque é necessário se verificar se as medidas de restauração estão sendo feitas. Em último caso, quando a restauração in natura não é possível, parte-se para a indenização pecuniária. Então, ela é a última possibilidade. Ela tem que ser aí evitada. Vou lhes dar um exemplo curioso, que foi aquela ação do circo dos irmãos Rodrigues aqui em Foz, que causaram maus tratos aos animais. Uma ação de reparação de danos ali, que envolvia os danos aos animais propriamente ditos, mas também ao chamado dano moral coletivo, que foi arguída na petição inicial, ou seja, o fato de publicamente e reiteradamente os animais sofrerem maus tratos, inclusive diante de escolas, crianças, nas vias públicas, ou quem fosse assistir o espetáculo, isso provoca um dano para a coletividade, um dano que é subjetivo. Diz respeito a noções de dignidade, de respeito aos animais, da noção de crueldade, assim por diante. Um exemplo básico disso é as crianças aprenderem desde o jardim de infância a necessidade de respeito aos animais e se defrontarem com um animal soldado numa jaula, no calor, sendo maltratado, doente, assim por diante. E aquilo tudo aparentemente como normal, como devido. Então, isso é, de certa maneira, considerado um dano moral, tanto que a juíza federal acabou reconhecendo esse dano. Qual era o pedido? Não era a reparação pecuniária. Porque o circo é um circo paupérrimo, praticamente. Não era um circo que tinha condições financeiras. Então, mesmo que se apurasse uma condenação de R$1 milhão, essa é uma condenação que nunca seria efetivada. Qual foi a outra alternativa, seguindo a lógica deste princípio? Reparação in natura. se foi feito durante tanto tempo divulgação com uma, vamos dizer assim, uma publicidade negativa, uma forma de reparação seria o inverso. E parcialmente esse pedido foi reconhecido pela juíza. Qual foi a condenação? O circo deverá, durante um ano, divulgar na abertura do espetáculo que ele gerou os maus tratos e que ele foi condenado numa ação com base na questão dos animais, etc., enfim, dando todo o contexto da importância da proteção dos animais. A outra parte do pedido que foi exigida era que houvessem ações de educação ambiental no circo, durante um ano, sob a supervisão do IBAMA, que eles ministrassem atividades junto às escolas e ao público-alvo sobre os direitos dos animais. Quer dizer, era uma tentativa, né, de restauração in natura. E o argumento da juíza, que a gente não vai nem recorrer, porque não é a questão chave, é de que isso seria muito, muito difícil de se fiscalizar, de se verificar o cumprimento. E aí ela optou pela condenação em pecúnia. Então ela deu uma multa lá, eu não me recordo o valor, foi R$50 mil, né? Que para o circo já é muito. Infelizmente, acredito que não vai ser utilizado. E aí, de que como esse dinheiro vai para os fundos dos direitos difusos, um fundo nacional, que ele acabaria sendo utilizado em campanhas de proteção dos animais. É que a coisa não é tão matemática, mas essa foi a intenção. Então, estou dando só um exemplo aqui em cima do lance dessa discussão do in natura, que em muitos casos é difícil de se achar uma prestação in natura, como esse exemplo que eu acabei de dar. Então, você pode recorrer para a pena pecuniária, mas isso é segundo plano. Não preciso nem lembrar vocês de que não significa que o pagamento permite poluir. Poluição é ato ilícito e não tem saída. Não tem como dar um jeitinho, não tem uma poluição tolerada, permitida. Se é poluição, é ilícito. O que é admissível é a degradação ambiental quando ela é controlada e fica dentro dos níveis de tolerabilidade.